Xandinho. Bora viajar. Bora viajar nos velhos tempos que não voltam nunca mais. Quem é aviãozeiro de verdade, levante a mão. Agora nós vamos viajar. Primeiro, e eu te perdoei. Tá tudo bem, mas ouço o que eu te digo. Se você voltar pra mim, eu não vou nunca mais agir assim. Eu vou fazer tudo o que quiser, o que você quiser eu faço. E te amar como nunca amei ninguém. Sei que fiz tudo errado, mas foi tudo sem ter. Nunca passou pela cabeça machucar você. Veja, a gente nem percebe, erra sem saber. Minhas caicoenses, minhas aviãozeiras, minhas meninas, canta com a sol, por favor, vai, vai, Kel. Primeiro, e eu te perdoei. Tudo bem, mas é isso que eu te digo. Você não deve me fazer sofrer, pra provar que eu não sou de nada. Se quiser, eu vi, Edson. O que você me faz sofrer? Banana! Você me faz sofrer? Por que você me faz sofrer? Júnior. JS. Vai. Sei que fiz tudo errado, mas foi tudo sem querer. Nunca passou pela cabeça machucar você. Às vezes a gente nem percebe, erra sem saber. O que é que custa pelo menos tentar entender? É muito fácil. Será que você nunca errou comigo? E eu te perdoei. Não se lembra? Tudo bem, mas ouça o que eu te digo. Você não deve me fazer sofrer, pra provar que eu não sou de nada. Se quiser, eu deixo que mereço. Pagar por tudo, rei dos copos, Paulo Clube e Neto Júnior, equipadora. Quero são gravações, gravando tudo. É o homem do gás. Sua cachorra. Por que você me faz sofrer? Por que você me faz chorar? Xandinho, São Léo de Almeida, Xande avião do comando. Vai. Isso é aviões. E tem história, menino. Eu e ela. Ela e eu. Miguel. esse castigo. Que má, essa que machuca. Sem você eu corro perigo. Me abraça, me põe no colo e leva contigo. Minha estrada. Essa música a mulherada adora cantar. Então canta com minha Solange, vai. Vem. A chuva já passou em alta estação. Por que todo esse gelo? Roçava o Júnior, roçava o Júnior, roçava o Júnior. Já li os seus e-mails, vi suas fotografias, roçava o Júnior. Fico parado no tempo, esse é você. É pra... Sem você eu não me acho, fico sofrendo em prantos, pleno e total abandono. Minha estrada. Vai, go! Sem você não tenho destino. Vem, me tira essa angústia do meu coração. A chuva já passou em alta estação. Porque todo esse zelo dentro de você. Oh, oh. Oh. Marcão da Van, meu patrão. Sou seu fã, viu? Obrigado por me trazer em segurança. Onde estiver aqui a coruja? Não vivo sem Solange. Ei, hey. Hey, tira essa angústia do meu coração. A chuva já passou, é alta estação. Porque todo esse gelo dentro de você. Oh. Não. Onde estiver vai me obedecer. Tá sendo tchê. Beijo gostoso. Eu não vivo braço. Sem você. Isso aqui tem história, menino. Aqui tem história, isso vai, só vai. E aí, Giovanni? Giovanni Braz. Essa aqui é foda. Quando você diz que me quer, meu coração chora de dúvidas. Se realmente quer, por que não fica comigo? Vai no coração em saber. Chora, que tem outro alguém com você. Ganhando seus abraços e seus beijos. Quem quer estar sempre perto. De tudo pra dar perto. Essa sua indecisão não faz bem pro meu coração, que já se entregou por inteiro. Vai soltando. Um lindo momento de amor no meu pensamento ficou. Quem ama quer estar. Sabana aqui tem história. O nome dela é Aviões do Forró. E vocês são os melhores fãs do Brasil. Canta aí, vai! Me seduz. Rei da Gela. Diz que se era pra se tirar, então por que cuidou também de mim? A Globo tá perdendo isso, ó. Você viu o Cirano? Diz que... Mas comigo não ficou. Vai, Cirano. Vai, Cirano. A gente tem história junto. Eu, você, Rosalvo, Isaías, Carlinhos. Bora, João Paulo. Tá no meio. Agora, sou meu patrão. Abel. Obrigado, viu? tamo junto. E alumínio também. Vai só. Essa sua indecisão não faz bem pro meu coração, que já se entregou por inteiro. Um lindo momento de amor no meu pensamento ficou. Será que no momento sente o mesmo? Quem ama quer estar sempre perto, quem quer fazer tudo pra dar certo. Solange, Solange, Xandinho. Oi, nega, oi, nega. Você se sente bem me fazendo sofrer, senão você não me faria mais chorar. Esconda qualquer raiva que tiver em mim. Há muito tempo que eu estou sofrendo assim. Pelo jeito você nunca vai mudar. Que tal a gente longe sem se ver? Não é que eu queira deixar nada pra depois, pra que a saudade te perturbe e faça ver o que eu realmente sou para você. É melhor dar um tempo pra nós dois. Tente entender que o lance não deixar desaparecer pra ninguém, ou depois saber que nós estamos separados, cada um para o seu lado. Sem se ver, você vai ver que o tempo é construir a nossa história, tudo que tem na memória. Nada jamais poderá acabar de vez com todo o nosso amor. Será por pouco tempo, meu amor, pra que possa refletir e saber. Eu sou, não me fazem mais chorar. Por amor, pra que possa refletir e saber. Não me fazem mais chorar, nem sofrer. Por amor, acredite, vai ser bem. Vai ser bem melhor assim. Nosso tempo nós era rico e não sabia. Amor, quem foi que disse que ainda morro de amores por você e saio à noite pelas ruas pra te ver? São comentários que eu ouço por aí. Pra ser sincero, e aí da Gela? E aí da Gela? E com felicidade, se alguém me fala da Solange, Júlio Fofão. Oh, você foi apenas mais um cara que beijei na cama só mais. Você foi o passeio com o botão. Tá limpo, gente. Vai, se vai. A gente tinha alguma chance. Tá enganada. Seu amor pra mim foi nada. Eu só brinquei com seu prazer. Você pra mim já é passado, já é assunto encerrado. Só brinquei de amar você. Tá enganada. Eu só brinquei com teu prazer. Tá enganado. Você pra mim já é passar. Dá licença, Leandro. Já é assunto encerrado. Cheguei antes. Só brinquei de amar você. Tetra Fuels, Clube do Bagaço. Querem mais sucesso? Querem, querem. O telefone chama, mas não quer me atender. Imagino que você está com outra pessoa. Esqueceu, eu te amo demais. Eu que sempre acreditei nas suas juras. De repente você some e não atende o telefone. Miguel, só vai, vai. Mas vem, isso é aviões. No pequeno celular, as horas que nem eu quero ouvir você falar. Mas vem no silêncio, no pequeno celular. Será que esqueceu de mim nas noites que me dei pra você? Enquanto as horas falar um pequeno ser, quero ouvir você falar um pequeno celular. Se cai cor, alô, Vino Abel, Mago Anderson, Coruja Bruno, me dá acesso VIP pra me entrar nesse negócio. Chiquinho do Bo. A sua mensagem mexeu comigo, viu, hoje? Obrigado. Sou seu fã. Ah. Não ligue se eu lhe perguntar com quem, aonde você tá, que hora vai voltar. Vai fazer o quê? Ah. Não tô pé. Eita, bezerrinha, que beijo bom, hein? A gente vai à luta, mas não desligue o celular, que eu vou te rastrear. Porque quem... E vem comigo, Caico! Ei, não é ciúme, eu... Lucas Braga. Sou seu fã, viu, cara? Tu paga também. Eu vou estar presente toda hora que você quiser. Bora, Tony! Se me chamar, eu vou e se for... Eita, Riquel, sozinho. Vai, Riquel, em pé! Mas não desligue o celular, que eu vou te rastrear. Caicó, aí eu não vou nem cantar, pra quê? Te dar inveja, um amor assim. Tomar cuidado de você todo dia. Sou capaz de ler até seu pensamento. Só pra saber se tá pensando em mim. Eu vou cuidar, eu vou cuidar de você todo dia, toda hora e a todo momento. Tirando alumínio, meus irmãos. Eu vou cuidar de você, o rei da geladeira. Todo momento eu sou capaz de ler. Caicó, meu pedacinho de céu. Não esquece de mim, não. Lá, lá, ia, lá, ia, lá, ia. Só pra saber se tá pensando em mim. Lá, lá, ia, lá, ia, lá, ia. Caicó, vocês nunca esquecem de mim. Agora, que eu tenho muito bem gravadas na minha mente, essa música estourou com ela. Ela não tava na banda. Eu liguei pra ela, ela tava de resguardo. Falei só que eu brincava carnaval com minha negra lá em Morro Branco. E a primeira vez que eu vi uma música romântica tocar no carnaval, aí eu disse: Sol, essa música não tem noção. Você começou a cantar ela no hangar, tu se assustou. E a música é dela. Eu vou fazer três músicas agora que pra mim marca a história do Aviões. Essa voz feminina que não tem ninguém que substitua, que é só... Ô, né? Povo. Eu vou fazer... Você quer me fazer chorar, né, vagabundo? Eu quero fazer outra coisa, mas... Pai, respeito sua mulher tá aqui. Nega. Minha comadre nega. Inclusive, ela tá linda. Tá linda. Olha aí o que ela tá dizendo. Venha. Uma salva de palmas pra Isabelle Timóteo, que tá aqui. Senhora Isabelle Timóteo. É. Sinceramente, se não fosse essa mulher na minha vida, eu não era cheio de avião, não, hoje. É verdade. Te amo, nego. Olha, olha aí, um negócio desse, uma declaração dessa. Te amo. O nome da canção é Se Não Valorizar. Eu tenho fé que um dia eu vou fazer isso, viu, Timóteo? E a música é dela, letra dela. Só destrói aí, Caicó é seu. Vamos também, lá, vai. Vamos lá. O melhor forró do Brasil. Simbora, Caicó. Eu já quero começar essa canção com vocês, cantando pra mim. Eu quero ouvir vocês, hein, pianinho? E aí? O quê? Eu juro. O quê? Ver você me enganar. Eu cansei de quê? Se liga no que vou dizer. Se para meu avião. Por quê? Você esnobou meus sentimentos. Depois voltou com seus lamentos. Mas agora vi que não valia a pena te amar tanto assim. Por quê? Toda vez que eu te aceitava, você vinha e aprontava. Só eu sei o que passei, sofri calada. Vai me perder se não valorizar. Eu amo você, mas se não valorizar, vai me perder. Pode ter a certeza. Eu amo, se não valorizar, vai me perder. Pense bem. Sou mulher de perdoar. Comigo se não deu, bye bye. Chega, não te quer mais. Desculpa, mas eu sou assim. Não te deixo pisar em mim. Se liga no que vou dizer. Me ama, manda, manda, mulher. Por que você esnobou meus sentimentos? Depois voltou com seus lamentos. Mas agora vi que não vale a pena amar tanto assim, porque toda vez que eu te aceitava, você via e aprontava. Só eu sei o que passei, clube do bagaço. Sofri calada, vai me perder. Amo, amo, amo. Sei, casal show. Vai me perder. Pode ter a certeza. Você brincou, foi tudo uma ilusão pra mim, Abel. Sei que foi assim. Quem tá aqui em Caicó? Quem é avião zero de coração? Quem tá tomando uma? Vai soltar a voz e vai cantar. A banda vai parar e eu quero ouvir vocês. Que não. Toda vez você vinha e aprontava. Só eu sei o que passei. Sofri calada. Vai me perder. Eu amo você. Vai me perder. Pode. Se não valorizar, vai me perder. É aviões no carnaval de Caicó. O melhor forró do Brasil. E essa música é pra você, mulher. Que assim como eu não nasceu pra ser a outra. Você não nasceu pra ser amante. Você nasceu pra ser a titular e absoluta. A mulherada que sabe vai cantar. Não nasci pra ser a outra. teu coração. E aí, Cirano? Solícia! Xandinho! Xande Avião no comando. Querem gravações, rei dos copos. Para o clube. Se ficamos juntos, tudo para. É gostoso demais o amor que a gente faz. Vou me entregando as delícias do prazer. Basta você encontrar com ela pra esquecer tudo que viveu. Ao meu lado e a boba fui eu. Em acreditar que um dia você ia me amar. Na série, meu amor, te amo. Tô cansada de ouvir você pedir pra eu ter paciência. Que logo isso tudo vai passar. Que isso é amor, isso é amor pro resto da vida. Chega desse lero-lero que de mim cê tem saudade. Que eu sou tua metade. Que ao seu lado é meu lugar. Continuar com você pra quê? Se meu amor não representa nada. Se te amo e não sou amada. Fui apenas um brinquedo em suas mãos. Não nasci pra ser a outra. Nasci pra ser a única. Titula em absoluta do teu coração. Continuar com você pra quê? Se meu amor não representa nada. Se te amo e não sou amada. Acreditar, tô sozinho. Tô nada. Ah, nem sei o que dizer. Como é que eu vou ficar sem carinho? Logo agora que eu te amo demais. Se eu vim pedir pra lhe deixar em paz, me esquecer, censura meu caminho. Pra mim o que é que está acontecendo? Você tá feliz, mas eu estou sofrendo. Onde plantei flores, só colhi espinhos. Vai! Tá tudo bem, tudo normal. Você já deve ter a paz se dá. Bora, Brunão! Amor e carinho, Lucas Braga. E amor, hein, pai? Quero tocar esse casamento. A paz se dá. Amor e carinho. Vou deixar com vocês agora, com vocês, vai! Ah, como é que eu vou viver assim? Solange do avião, vem pra cá e coque aqui. O negócio é sério, só vocês, vai! Tá tudo bem, tudo normal. Cê me parece a tarde, a tarde. Te fazer feliz. Do que qualquer pessoa possa ser. Tá tudo bem, tudo normal. Você já deve ter outra pessoa legal. Meu amigo Alberto, te fazer feliz. Do que qualquer pessoa possa estar. Ah, nem sei o que falar. Não é não? Gente, olha aí a cara da tarde. Agora, essa música marcou a minha vida e a vida da Sol. Ela virou um hino no Brasil. Foi com esse CD. Quem tem o volume 3 do Aviões aí? O volume 3 do Aviões é o Detalhes de Roberto Carlos pra gente. um CD gravado com 12 músicas. As 12 músicas estouraram nacionalmente. Por isso que eu digo, Aviões é banda raiz, não é banda Nutella, não. Vai. Olhem. Quem é Avião Zero Raiz vai gritar e vai cantar. Para, Caicó! Coisa linda, Caicó. Ainda sente sabor do teu beijo em minha boca. Ainda sinto tua mão acariciando a minha pele. E eu não quero seguir assim, estando com sal e pensando em ti. Comigo aqui. Não deixa. Tem dias que acordo contigo na cabeça, chamando teu nome. E eu não quero seguir assim, pensando com ela. Olha, Mangueira, vai! Que todo uso, vai! Estando com outro e nos amando. Que todo se loucos. Estando com outro e nos amando. Que todo se loucos. Estando com outro e nos amando. Que todo se loucos. Que todos que loucos, estando com outro e nos amando. Que todos Silvana, estando com outro e nos amando. Ei, só na chave. Lucas Braga. Quer mais sucesso? Quer mais sucesso? Quer? Essa casa aqui marcou história. Quando a gente entrava no Cid Siqueira com isso, fazia assim, ó. Fazia de quem conhecer, dá um gritão e balança, que essa aqui é uma das músicas mais bonitas do Aviões que eu já ouvi. Ricardo, na casa de swing, vai. Soleja! Xandinho! Você não me merecia, sabe, usou meu pedia com palavras e eu quase enlouqueci. Eu vivia em dilemas, a sofrer me enganava. Caicó, eu tô aqui. Que malvado coração. Não me procure. Vai embora. Ataca. Se acabou. Que malvado coração. esquecer. Vai embora, preciso te esquecer. Vai embora, preciso te esquecer. Joga o swing e a pressão. Sirena, que nós temos, viu? É o que mais tem que é sucesso. Rosalvo Júnior, meu patrão aí. Alumínio, tu viu o Rosalvo Júnior, Alumínio? Cola no Rosalvo Júnior. Olha o Alumínio dançando forró. Ei, vocês, vai! Aneganta! Sai na onde, Zé? Sou gordinho e virado, ando de carro financiado. Se você não me... Eita, bezerrinha, não passa nem mosquito. Pegadinha, amor, vamos sair. Baiaca. Deixa, tá fritando, hein, pai. Sou gordinho e girar, ando de carro. E aí, Tony? Se você não me quiser. Cadê as meninas de Caicó pra cantar com minha solada? Vai, vai. E aí? Não. Não admito. Não tô afim do seu dinheiro. Você já tem? Nem adianta insistir. Saia logo, eu não quero. Tem uns pregos aí, eu tô descalço. Quer me fuder? Não quero sair com você. Tá pensando que eu quero? Não admito, pare com isso. Caia fora, quero compromisso. Não tô afim do seu dinheiro. Se avião se cai com. Mandar eu subir na caixa. Ei, gatinha, amor, vamos sair. Eu quero me divertir. Gordinho e girar, ando de carro financiado. Se você não me quiser, vou procurar outra. A gente sempre teve assim, bem pertinho. Os dois se ajudando sempre. Te quero agora, deixe de tanta demora. Sou gordinho e girar, ando de carro financiado. Se você, meninas do meu Caicó, do Brasil, aviãozeiras. Canta com minha galonja, vai. Não, não quero. Por quê, amor? Tá pensando que é o quê? Não admito, pare com isso. Caia fora que é compromisso. Não tô ouvindo seu dinheiro. Não adianta insistir. Saia logo, eu não quero. Fica parada no mundo. O som. E eu não quero. Você cai em dor, cara. Fica falando. Bora, caralho. Caicó, que show foda é esse, hein, meu irmão? Aí é foda. Vai! Bora, Tô e Carlos! Alguém sabe essa? Vai! Não sei mais o que passa. Pra trazer. Gosto tanto de Caicó, e Caicó gosta de mim. Mas você não dá valor, e às vezes sou ruim, né, garanha? Quando digo meu amor. Canta, Caicó! Riquel! E nem fica pensando, eu vou viver sempre. Riquel, agora canta agora, eu acho que agora, vai. O Caicó, eu sou apaixonado, alucinado por você, doido apaixonado. Picolé, sorvete, Caicó, alucinado por você, paiaca apaixonado. Tá louquete, paiaca. Fala, Shaolin, pra mim você. E quanto mais você diz não, me enlouquece o coração. Sei que o dia vai ter fim. Mago Anderson, e aí? E eu não vou ficar parado, nem ficar pensando. Sempre a seu lado, alumínio. Fala, minha garanha. Bonequeiro de Natal. Olha aqui. Alucinado por você, Xandinho apaixonado, louco apaixonado. Alucinado por você, doido apaixonado, Cacá apaixonado. Olha só, tanto por você, doido apaixonado. Vai. Riquel, me marca aí. Bonequeiros de Natal. Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Mas o tempo passa, cadê a mulherada de Caicó? Meu Rio Grande do Norte vai responder. Bora, gente, tô passando do horário. Vou fazer só essa. Faço mais duas e a gente vai embora, tá bom? Esse solo aqui, o Vaguinho me mostrou essa música. E quando eu vi esse solo, eu não queria nem saber o que é que vinha depois. Esse solo dá um negócio, assim. E a gente rodou o Brasil inteiro com essa música. Você fica atrás do Gaspar, tá? Faz só um solozinho pra ver. Pra ver se a negada conhece, vai você. Vai. Parou. Parou. Mas só com isso que ela conhece. Tá uma doidice aqui. Você lembra dessa? Vai, vocês. Ia. Ti. Embaixo, embaixo, embaixo. Ia. Vai, fofão. Ti. Agora volta pro toque celular, vai. O solzinho, toque celular, vai. Pra mim, você. Eu e vocês, eu e vocês, vai. Eu vou beijar. Cerveja gelada derramar. Fica bem na batela, para vacina. Esse som é envolvente. Vai, vai, Saldanha. Você, você, Joãozinho, meu irmão, viu? Meu irmão. E no toque do celular vai tocar no paredão e fazer enlouquecer. Agora, e mesmo vai cor, joga a mão e canta. Vai, vai. Você beija a gelada, né, amagaça. Liga, liga, liga, liga, liga, liga. Eu vou beijar sua boca. Quem vai rolar? Meu amigo Pinheiro, o Roy Sprita. Eu amo Caicó, meu pedacinho de céu, me sinto em casa. Fazia tempo que eu não me engasgava no começo do show, chorei com vocês aqui. Como eu falei, a gente lançou esse CD, a gente nem tocou ainda nos shows, né? E vocês cantaram minha música, assim, a música do trabalho, que é Mãos Atadas. Obrigado, eu acho que não tem cidade pra eu receber o carinho tão grande como Caicó, por isso que eu amo vocês, não sei o que é que a gente tem. Ô menino, menino, e quem menino quiser um show de Caicó, venha pra Caicó, viu, contratantes? Crocs. Esse crocs. A pedido do meu amigo Giovanni Braz. Um cara que eu tenho um apreço muito grande. Gente boa demais, amigo. Essa aqui, aviões tem uma coisa que é muito massa. Deus, quando olha pra uma coisa, diz assim, vai que dá certo. Essa música eu lembro como fosse. Eu tava em 2004, lá em São Paulo, num táxi. Primeira vez que eu fui em São Paulo. E eu ouvi essa música tocando. Eu falei, rapaz, isso é um hino, isso é um hit. E eu fui atrás do compositor e gravamos a música. E o Brasil inteiro cantou. Então eu vou só começar e vocês. Eu posso ficar à vontade, posso cantar o que eu quiser? Vocês estão gostando ou não? Porque já mandaram eu ir embora duas vezes já. Olha que é de bar em bar. Vem, paiado. Tomando nosso tempo, Alumínio. De mesa em querida. Tomando Brunão das meninas, patatinha, patatinha, alumínio, tirando, magoanas, magoanas, galera que me segue aí. Um, dois, três, e na bruma leve das paixões que vem de trem. Cê vem chegando pra mim, para o meu. No meu cavalo, peito do cabelo ao vento. Eu vou cara. Caicó, Caicó, eu sei que eu venho pra cá, vai, vai, vai. Tu. Ei, que é o maracatuzão aí, viu? Vai. Tu vens, Pofito. Tu vens. Eu já escuto teus sinais. Quem é forrozeiro e nordestino de coração, levante a mão aí com muito orgulho. Eu, quando comecei nessa banda em 2003, forró era coisa do Nordeste. Forró não é coisa do Nordeste, não. Forró é coisa do mundo. Hoje o forró virou moda. Eu chegava pra cantar com o som lá em São Paulo, o pessoal olhava virado assim, ó, do lado. Aí veio um sucesso, aí o pessoal, ah, eles são bons, bora chamar. Uma palmas pra quem é nordestino e é forrozeiro igual a eu. Que falta eu sinto de um bem. O meu tá aqui, o seu. Mas como eu não tenho, eu levo a vida assim. Vai, vai, vai, vai. O amor, o meu sofrer, um xodó. E alegre meu viver, olha um xodó pra mim. Que alegre o meu, toca tchic, tchic, tchic, dois, tchic, um, dois, três. Léo, Léo, Léo, que me der. Papada. Marcão do Salsa, viu, Léo? Rapaz. Marcão achou uma soltura, hein? Ciranda. Olha que é de Maremba. Vai, Saldanha, vai. Vai, Coruja. Olha, Silvano, meu patrão. Bebendo. Tomando, foi, foi assim que eu. Atenção, cai com a mãozinha pra cima, eu quero ouvir só vocês agora. Nossa, enchendo a cara, tô nem aí. Olha que foi no risco a faca, eu te conheci. Dançando, enchendo a cara, fazendo. Eu tô em Caicó, não tô nem aí. Leandro, sabe o que é isso? Segura a mulher aí. Eu pagar minhas contas, ó. Ó, ó, ó, ó. Vai. Vai, vai, vai. Se aviões, pai. Bora, Brunão, bora, Brunão. Jornalina, cadê o acesso VIP? Cadê, cadê, cadê, cadê? Vem, vem, vem, vem, vem. Vem, meu cajuzinho. Te dou muito carinho. Linda. Linda seu coração. Vem, meu moranguinho. Enche de carinho, minha Solange do avião. Me deixa maluca, tira o mel da fruta, me mata de amor. Me pega no colo, me olha nos olhos, me beija que é bom. Quem sobe avião zero vai. Chupa, chupa, chupa. Na sua boca eu viro. Chupa que é de uva. Chupa, chupa, chupa. Chupa, chupa. Tá diferente hoje. Não, depende de ontem. Sol, é tu, Sol, vai. Canta, Solange. Me deixa maluca, tira o mel da fruta. Me mata de amor. Me pega no colo, me olha nos olhos. Ela me beija que é bom. Agora eu quero todo mundo louco, igual o Batman. Vamos balançar a Caicó, que o pessoal lá de Currais Novos vai dizer o que é que tá acontecendo. É um terremoto? Aí você vai falar assim, é não. É o Xandinho, caralho. Vai. Riquelme, bota pra lascar. Vai não. Aviões elétricos. Cadê o gritinho de Caicó? Tira o pé, tira o pé. Vamos derrubar. Aí ensaiaram, foi. Alumínio, alumínio. Doiado o som do porta-malas e bataca, tata, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Cadê meu surdão, pô? Doiado o som do porta-malas e bataca, tata, tiqui, tiqui. Faz SD. Sai, sai, sai, sai. Oi, sai na frente, rapaz. Meu nome é Xande Avião, eu tô aqui já faz tempo. Sai na frente, rapaz, na frente. Olha o querido, tá na área, na menina, vai. Vai cacá, vai cacá. Abre, abre. Chegou a hora, gente, chegou a hora. Vamos pular pra deixar até correr na balançada agora, viu? Fiquei sabendo que a galera aí doidou. Caicó, vamos derrubar. Aí sim, vai. Vai parar de tocar, fica só aí, vai. Escol. Riquelme na batera. Esse é avião, pai. Ultra promoção essa. Bola do Castrão. Abre, abre, solta o porta-malas e bota a cata pra dançar. Chiquinho do boi, eu quero ver cê balançar. Abre o som do porta-malas e bota a cata. Vai, desce, desce, desce, desce, desce, desce. Vai, sai da frente. Olha o Xandinho, Shaolin, eu tô seu fã, cara. Luz da lua, gerador. Olha na riga, me tá na área e todo mundo. Abre, abre. Abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre. E aí, Bruno? Fiquei sabendo que a galera aí doidou. Quem é aviãozeiro? Joga o braço e grita. Ah, oh, Caicó, Caicó. Sirena. Ah, eu tô gostando, né? Então fica assim, ó. Vai, avião. Vai. Vai. Vai. Vai, vai, avião. Vai, avião. Vou tocar essa agora. Quando eu toco essa música, é uma música que ninguém deu nada por ela, mas no tempo que eu gravei ela, as meninas ficam doidas quando escutam esse solo. E assim no elétricozão vai piorar. Riquel, tô esperando por você. Vai. Quero ouvir Caicó, só você, Riquelme. Vai! China C3. Quero você, ninguém tá brincando não. Quero você, kkkk. Beijo na boca, ela não deixa. Menina, tigui, tigui, tigui, tigui, tigui. Alumínio. A barriguinha, ela não deixa. E jornalira tá com a vai, vai. Vai lá, kika, relaxa, Brijolzinho. Você tá com anjinho, Brijolzinho, tá? Vai, vai, vai, vai, vai. Carre essa menina. Quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero. Quero. Porque as droga. Vai. Quero você, quero você, quero você, quero você. Vamos em frente. Tá na do Martini, meu patrão. Mas o que vou fazer? Olhar nos olhos dela, te ligar, vou te dizer. Vai. Tony do carro. Quero você. Beijo na boca, ela não deixa. Ah, bezerrinha, você tá bem, né, pai? Essa menina. Vai. Simbora, Caicó. Quero você. Quero você. Duvido, Zezinho, até você. Quero. Vai, Zezinho, aproveita que é só hoje, é carnaval. Quero você. Beijo, Zezinho. Quero você. Daiane Rodrigues Maravilha, o Brickless. Picana, eu quero teu sabor. Morena tropicana. Vai, Kevin, vai. Olha da manga rosa, quero gosto. Melão maduro, sabuti, joá. Jabuticaba, meu olhar noturno. Beijo travoso e um bucajá. Pele macia, é carne de cachu. Saliva doce, doce, mel de urussu. E na morena, fruta de destemporana. Caldo de cana, caiana, eu vou te perguntar. E na morena, Caicó, levanta e canta pra mim agora, Riquel. E aí? Morena tropicana. Ô moreninha tropicana, eu quero teu sabor. Oi, oi, oi, oi. Olha a morena tropicana. Improvisa aí, boy, vai. Oi, e da guitarra, oi, dentro, oi, Rafael, que se cuide. Estão gostando do elétrico aí? Geralmente eu só faço elétrico no trio, mas o meu pirateiro de luxo pediu, eu tenho que atender ele. Viu, alumínio? Laguinha ali do CD. Zezinho, beija. Beija que é carnaval. A gente tem um amigo, o nome dele é Zezinho, ele é virgem ainda. Isso é uma mulher? Zezinho, aproveita que é só hoje, é carnaval. Beijo de novo. Beijo de novo. Isso. Isso é carnaval em Caicó, menino. Riquelme, ao seu comando, vai, pai. Vamos derrubar tudo agora. Vai. Vai. Ciranda. Parece um portal. Sabe Caicó, canta aí, Riquelme, eu quero vir. Vai! Pensando em sua beleza, eu louco vou ficar. A sonha é meu castigo, seu amor é meu alívio. Você não for minha, eu não viverei em paz. Não sou seu namorado, mas estou. Vai! Ele não te ama, na prática. Você também não ama, meu coração te chama. Antes que eu me enlouqueça, resolvi me declarar. Quero ser seu namorado, rodar sempre ao seu lado. Caicoenses, aviãozeiras, meninas, com Solange Almeida, por favor, vai. Não, Caicó! É o quê? Uma ilusão em seus pensamentos que te faz fazer coisas assim possível. Esse é Santa Tia, Luquinha. É o meu cat. Vai. Se você não for minha, ei, Marcão do Sal. Era se seu namorado acorda. Paiaca. Ele não te ama. Você também não ama, meu coração te chama. Antes que eu enlouqueça, resolvi te declarar. Pra ser seu namorado, roda sempre a seu lado. Eu tô em Caicó, sem hora pra parar. O que você sente é só obsessão. Uma ilusão em seus pensamentos. Que te faz fazer coisas. Assim funciona o coração. Apaixonei por Caicó, esse amor aqui nunca vai acabar. Meu pedacinho de céu na terra. Esse amor que invadiu meu coração. Por favor, o carnaval em Caicó só presta quando tem a minha. Mas isso passa, passageiro. Esse amor tem certeza, saberia o que fazer. Eu não me entrego tão facilmente. Qualquer garota sempre. Mas isso passa. Você amou, tenho certeza e saberia o que fazer. Eu não me entrego tão facilmente. Qualquer garoto dos maníacos. Toma minha Solange, Caicó não vai deixar eu cantar só. Sim, e quer me? Eu vou te dar o que quiser, porque sinto que a situação não combina. Eu quero ver cheio, tudo pra menina. Ela vai ter que me dar. Solange, ótica de Diniz, Wilson Braz, Maiane Rodrigues, Bora Íntima. Alô, Bruno, acesso, vivo, amigo Pinheiro, Oróis.